saber o quanto chorei por você. Quem sabe sou eu que tanta saudade doeu. Quantas vezes eu cheguei a pegar o telefone pra ligar, dizer que errei, que faria tudo pra você voltar. Recuei um passo a mais, aceitei. Tem coisas que não voltam mais, mas recaí eu tô no seu portão. Com rosas e violão trago saudades e chocolate. Eu não aguento, eu tô no seu portão. Faço declaração de amor. Abra a janela, por favor. Eu tô no seu portão. Com rosas e violão trago saudades e chocolate. De amor. Chora meu gateiro, vai Guilherme Melo. Eu regulei um passo a mais, aceitei. Tem coisas que não volto atrás, mas recaí eu tô no seu portão. De amor.